mas o engano continuou e a mentira prossegue. Congressos satânicos são realizados por adeptos do diabo, são autoproclamados rituais em matas vivem com sacrifício de crianças, familiares com a dor, remoem suas lembranças, devoção assumida das seitas ao diabo, equilíbrio espiritual com seres humanos sacrificados, ocultação de cadáveres em rituais macabros, forte cheiro de carne podre no local é exalado, ossos humanos encontrados em terreiros soterrados, prova de extermínio escondido em piso falso, animais estrangulados oferecidos à entidade que incorporam, bebe o sangue e come da carne. Da face do engano, quem se filtra de cabeça vai se afundando, caiu na lábia do propósito da mediunidade sem saber, fez um pacto e selou um lacre, vai se tornar cavalo e viola cadáver, roda seu pulso e dá seu sangue para a entidade, oferecer manjar em cemitérios e pedreiras, encruzilhadas, matas fechadas, lagos e cachoeiras, acender vela pra alma, jogar carta, fazer vulto, linha de frente com pentagrama, ser íntimo de Exu, uma figura com chifres da mitologia pagã, usa tridente, tem caldo imaginário de Satã que foi expulso do céu com seus seguidores, vem pro hemisfério terrestre provocando horrores, atingindo suas vítimas de animais, costura a boca, crânios enterrados com nomes de pessoas. Diversas ramificações, o mundo vem invadindo, desenvolver caridário é o trabalho pra morte, facção espiritual, a faceta do trote, mensagem subliminar, obra cinematográfica, contato com outra vida em carta psicografada, idolatria excessiva em centros e casebres, coabitando em salões, a prática cresce, despachos são feitos por fiéis da feitiçaria para atingir seus inimigos e tirar suas vidas, atrair a pessoa amada e fechar o corpo, termina morto ou fica louco. Se não serve pro encosto, minha intenção não é machucar, nem ferir os seus conceitos, mas que você construa um alicerce verdadeiro. Não vou zombar nem omitir as forças ocultas, mas quem teme a Jesus